Mais um reset na rotina, outra brisa na quina. Tá tudo preparado, só vamos viver. Os erros ferem, mas ensina. A rua contamina, me mostra a disciplina pra sobreviver. Eu vou sair, mas vou voltar, vou voltar. Quem me protege sabe que eu sou louco e vou viver. Outro baile, copão pro ar, só pra constar. Fiz uma oração antes de sair, que é pra proteger. Mais uma dose de fé, que hoje eu tô suavidade. Uma reza pra quem quer maldade, já fiz minha blindade. A simplicidade é o requinte que eu procuro ter. Minha vida, meu rolê, poucos que vão saber. Aprendi que nada é eterno, a brisa é passageira. Quando tá sano frevo, pra não fazer besteira. A realeza não tá na nobreza de cada lugar. Só quem é de verdade é que vai desfrutar. Mais um reset na rotina, outra brisa na quina. Tá tudo preparado, só vamos viver. Os erros ferem, mas ensina. A rua contamina, me mostra a disciplina pra sobreviver. Eu vou sair, mas vou voltar, vou voltar. Quem me protege sabe que eu sou louco e vou viver. Outro baile, o copão pro ar, só pra constar. Fiz oração antes de sair, que é pra proteger. Joguei o baralho na mesa, cheguei pra jogar. Ganhando, perdendo, prossiga no game, o foco é sempre tentar. Vão ter vários na vida, desejando a sorte, a maldade presente na mente. Só você pode calar a boca desses faladores, só seguir em frente. Aproveita essa vida ajudando o irmão que você não nasceu pra semente. Lealdade hoje em dia, tu sabe o negócio tá raro, mas você pode ser diferente. Verdadeiro é o homem que segue seus passos querendo pisar em ninguém. Muitos falam da sorte, mas Deus é quem guia. Mantenha a fé, acredite, amém. Tenha sua fé, acredite, amém. Eu vou sair, mas vou voltar, vou voltar. Quem me protege sabe que eu sou louco e vou viver. Outro baile, copão pro ar, só pra constar. Fiz uma oração antes de sair, que é pra proteger. Eu vou sair, mas vou voltar, vou voltar. Quem me protege sabe que eu sou louco e vou viver. Outro baile, copão pro ar, só pra constar. Fiz oração antes de sair, que é pra proteger.